Alô, aqui é o Bigode. Infelizmente, eu tive que sair naturalmente para fazer a transmissão de algum jogo de futebol. Que eu tô com uma dicção muito boa. Eu tô falando bem, não tô gaguejando. Mas você também não precisa de gaguejar. Você tem a calma, espera o sinal e deixa o seu recado, pô.